Salve galera, aqui é o Pedrinho falando para vocês, estudantes do Cursinho Livre Caburete 2020, sobre nossa disciplina durante a quarentena. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que não estejam saindo de casa sem necessidade. Bom, eu vou gravar aqui para vocês um resumo em áudio da nossa última aula de atualidades. Lembrando que nessa aula eu pedi a produção de uma redação. Quem tiver o pique, tiver interesse, pode escrever e me mandar, que eu corrijo. Só peço que escreva à mão e fotografe ao invés de digitar. E me mande por e-mail, vou passar o endereço aí para vocês por escrito, tá? Nossa última aula, né, do dia 19 de maio, antes do recesso, foi sobre desigualdade no acesso à informação no Brasil. Aproveitando esse cenário aí da discussão sobre o adiamento do Enem e sobre a perspectiva do ensino à distância durante a pandemia. A proposta da redação é o seguinte, pessoal, muita atenção. As tecnologias de informação e comunicação ampliarão caminhos para a educação no Brasil? É isso que pergunta a proposta. A gente entende por tecnologias de informação e comunicação, as TICs, por todos os meios digitais para informar e comunicar o cidadão. Essa proposta está perguntando a vocês se vocês acham que ajudam ou não as ferramentas digitais para a educação no Brasil. Se vocês consideram realmente útil, não necessariamente no contexto da pandemia. Lógico que vocês podem fazer referência no texto sobre a Covid, sobre o isolamento, da quarentena, mas a pergunta do tema está questionando exatamente a vocês que ponto de vista vocês têm sobre a aplicação de ferramentas de EAD, de tecnologias de informação e comunicação no contexto do Brasil, das escolas do Brasil, né? Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou usar aqui os slides que eu usei no dia da aula, tá? Esses slides estão em PDF, estão disponíveis no Drive e eu vou mandar aí para vocês por WhatsApp também. Então, toda a minha fala aqui nesse áudio vai ser, né, acompanhando os slides aí também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever inbox ou no grupo à vontade e eu vou estar à disposição. Então, pessoal, no primeiro slide, que está com o título O Enem Já é Desigual, ele traz dados de uma coleta de resultados da prova do Enem numa matéria do Estadão de 2019, né? A partir desse levantamento de dados, a gente consegue comprovar e perceber aquilo que a gente já está discutindo há muito tempo, que o ensino superior público brasileiro, ele é desigual. O acesso a ele é desigual, é injusto, porque tem mais ferramentas quem tem mais estrutura, ou seja, quem nasceu nas famílias mais ricas tem mais instrumento, tem mais preparo e está mais avançado nessa corrida, nessa disputa. Como vocês podem ver aí no gráfico, os dados que o Estadão levanta e publica são bem alarmantes. O primeiro, 1 a cada 4 estudantes do grupo mais rico está nos 5% melhores. Ou seja, dos estudantes dos grupos mais ricos que prestaram o Enem, é muito comum as melhores notas. 1 a cada 4 deles está no topo, né? Está nos 5% melhores. Enquanto que para os grupos de estudantes mais pobres, 1 a cada 600 estudantes está nos 5% melhores. Ou seja, é muito mais difícil para um estudante pobre tirar uma nota alta. A média da nota entre o grupo mais pobre é de 4,62. Ou seja, a média da nota entre os estudantes mais pobres que prestaram o Enem naquele ano é 462, de 0 a 1.000. E a média da nota entre o grupo mais rico é de 609. Impressionante, né? A partir desses dados já dá para perceber que existe uma desigualdade já dada para o Enem, para os vestibulares, para as universidades públicas do Brasil, que já é inerente ao sistema educacional do Brasil. As coisas já são assim mesmo antes da Covid. Com a pandemia isso se agrava. Por quê? É o que a gente vai ver. A partir daqui, gente, a partir do terceiro slide, a gente vai ver dados sobre o acesso da população brasileira à internet. Então, eu trouxe esses dados, os mais recentes que eu achei, justamente para a gente conseguir visualizar como é uma grande mentira a ideia de que o acesso à informação no Brasil, o acesso à internet, ele é universal. A gente vai usar os dados aí da TIC Domicílios 2019 para provar isso. TIC Domicílios é uma pesquisa do CGI.br, o Comitê Gestor da Internet, que é um grupo especial, uma secretaria especial do governo federal, que tem setores da sociedade civil e políticos para realizar a governança da internet no Brasil, né? Então, pensa direitos de usuários, direitos e deveres das empresas que oferecem, né, serviços de telefonia e internet, regula tudo isso aí. Anualmente, eles têm essa pesquisa, TIC Domicílios, pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, que eles trazem dados sobre o acesso tanto da população quanto dos lares brasileiros à internet. Então, eles dividem os dados em duas categorias: dados de acesso regular à internet de indivíduos e domicílios brasileiros com acesso à internet, né? Então, vamos lá. Para o quarto slide, a gente já tem aí o primeiro gráfico, numa série que vai ter cinco gráficos, pessoal. Mas muito simples, que eu mesmo editei, peguei os dados da pesquisa, usei o PowerPoint, né, para construir os gráficos, mas que eu acho muito importante trazer para vocês, porque a leitura de gráficos é uma habilidade importante para o estudante em preparo para o vestibular, né? Você saber ler gráfico já garante muitas questões de diversas áreas, né? Mas se tiver gráfico na coletânea, na hora de fazer redação, você tem que ler, você tem que saber interpretar para conseguir usar esse dado na sua redação. Então, muita paciência, porque às vezes a gente vê um monte de números juntos, setas, curvas e toda essa coisa confusa, mas que é perfeitamente compreensível se a gente parar e ter paciência para tentar entender. Então, aí no primeiro gráfico do quarto slide, está escrito o título: População brasileira com acesso regular à internet, e ele está dividido em colunas. Verticalmente, ele está dividido em anos, vai de 2008 até 2019. Então, essa reta aí que está subindo, ela está acompanhando o acesso regular da população brasileira a cada ano, né? Então, pessoal, o que é importante ver nesse primeiro gráfico são duas coisas. Primeiro, que hoje, atualmente, o dado mais recente que a gente tem de 2019, fala que 74% da população brasileira, na verdade, dos brasileiros com mais de 10 anos de idade, né, que é o foco dessa pesquisa, tem acesso regular à internet. Usa tipo quase todo dia, pelo menos quase todo dia. Outra coisa que a gente precisa notar é como esse acesso, nesses últimos anos, como o acesso cresce muito rapidamente. Então a gente tem o dado de que 2008 era 34% da população que estava online, tinha acesso regular, enquanto em 2019 esse número subiu para 74%. Então, em 11 anos, é um número que sobe muito e muito rápido. Se você pensar na sua realidade, a gente vê como é recente toda essa digitalização dos serviços públicos, por exemplo, e toda essa adesão do povo ao celular, ao smartphone, à internet, a todas as tecnologias de comunicação, né? Sabendo disso, sabendo que é muito recente a conquista de acesso regular à internet da população, a gente tem que pensar também que é um aprendizado, é uma cultura que está começando, é uma cultura que está nascendo, é um conhecimento que a população brasileira está aprendendo agora. Então, a gente chama isso de cultura digital precária, né? Porque é uma cultura digital que ainda está se desenvolvendo. A população brasileira não tem muita familiaridade com internet, computador, tecnologias de comunicação, celulares, como a gente pode ver por esse gráfico, porque a conquista do acesso é muito recente e ainda não é completa. 74% é muito pouco. Se você pensar, tem 25%, um quarto da população sem acesso à internet, isso é muito grave. Não dá para pensar uma democracia sem comunicação democrática, sem informação compartilhada. A informação não pode ser um privilégio de uma só parte da sociedade, gente. Sem acesso à informação, não é possível pensar uma participação do povo realmente de verdade na democracia. Como pensar uma população que não tem acesso à sua própria história, por exemplo, ou que não consegue acompanhar o mandato de quem ela votou, de quem ela elegeu? Ou pior, que não consegue se comunicar com um familiar distante? Não dá, gente. Sem contar que uma pessoa sem conexão não consegue se inscrever no Enem, nem no Bolsa Família, nem usar outros serviços públicos que precisam de internet, por exemplo, o auxílio emergencial. Gente, comunicação é um direito humano, uma necessidade básica. A gente precisa muito defender um acesso mais democrático à internet. Informação para todo mundo é fundamental para o país. Pessoal, continuando então, aqui no quinto slide a gente tem outro gráfico com o título Lares Brasileiros com Acesso à Internet. Então ele está se referindo, portanto, aos domicílios no Brasil que têm acesso à internet. Então são as famílias que têm acesso dentro de casa. Segundo esse gráfico, em 2008 era um número muito reduzido de casas que tinha acesso, 18%, e agora em 2019, o dado mais recente é de que 71% das casas estão conectadas. Isso ainda é precário. Só que é ainda mais precário se a gente vê o recorte de classe. dessa estatística, expressa aí no sexto slide, no gráfico com o título Domicílios Brasileiros com Acesso à Internet por Classe Social. Esse gráfico está dividido em colunas horizontais e a primeira é classe D e E, as duas classes mais pobres, depois vem classe C, depois classe B e depois classe A, a classe mais rica. Dentro da classe A, a gente vê que uma porcentagem de 99% dos domicílios brasileiros das famílias de classe A têm acesso à internet. Por outro lado, a gente vê que os lares das famílias de classe D e E no Brasil, desses lares só 50% têm acesso à internet. Então, a desigualdade do acesso à informação ainda é latente no Brasil, no país inteiro. Se você pensar que de uma fração mais pobre da sociedade, só 50% tem acesso à informação, isso significa novamente um grande prejuízo para a democracia, porque existe uma grande parcela da população offline. No sétimo slide, a gente tem aí o penúltimo gráfico, que é referente à população brasileira com acesso à internet por classe social. Então ele está dividindo os dados de indivíduos brasileiros com acesso à internet por classe social. Então a gente vê que dentro das classes D e E, só 57% dos indivíduos brasileiros têm acesso regular à internet, enquanto que para a classe A, esse número vai para 95%. No último gráfico, pessoal, no oitavo slide, a gente tem um dado muito importante, uma estatística muito importante. O gráfico tem o título Usuários de Internet no Brasil por dispositivo utilizado entre 2014 e 2019. Então ele está dividido aí entre colunas verticais, cada coluna é um ano, e dividido também em três categorias. Em pessoas que usam a internet somente pelo celular, que é a reta azul, e pessoas que usam somente pelo computador a internet, ilustrados pela reta amarela, ou as pessoas que usam os dois dispositivos simultaneamente, computador e celular, para acessar a internet, representado pela linha verde. Então a primeira coisa que a gente vê, pessoal, é que esses números mudaram muito, muito rapidamente, num período muito curto de tempo. Então a gente vê, por exemplo, que em 2014 a taxa de pessoas que usavam a internet somente pelo celular era de 20%. Em 2019, 5 anos depois, 58% das pessoas estão acessando a internet somente pelo celular. Isso é muito significativo quando a gente pensa a qualidade do acesso à internet no Brasil. Por quê? Porque a gente tem que entender, pessoal, que na maioria das situações, um acesso à internet somente pelo celular, ele é mais precário, ele é menos capaz do que o acesso pelo computador. Você consegue fazer menos coisa. Por quê? Porque às vezes no celular a gente está com a memória cheia, as coisas carregam mais devagar, a gente não consegue carregar vídeos, por exemplo, ou às vezes a gente está usando um plano de dados, uma franquia de dados que é limitada e que quando vai acabando o crédito, ele vai censurando seu acesso, vai deixando seu acesso só no Facebook, só no WhatsApp. Então, muitos brasileiros têm esse acesso limitado por causa dos planos de dados dos celulares, né? Então, você esperar que uma população tenha um acesso igualitário com esse número é irreal, né? A gente vê que o acesso é bem diferente para os diversos segmentos da sociedade. Inclusive, para as classes mais pobres, esse dado aumenta mais. Para as classes D e E, são 85% das pessoas que estão acessando só pelo celular. Enquanto que para as classes ricas, para a classe A, são somente 11% das pessoas que acessam a internet só pelo celular. A grande maioria dos mais ricos acessam tanto pelo celular quanto pelo computador. Então não é à toa que o modo mais precário de se acessar a internet é o mais comum entre os mais pobres. Quase finalizando aí então, pessoal, no décimo slide a gente tem as causas para a carência de acesso à internet no Brasil. Carência, mesma coisa que falta, ausência, precariedade, tá? Então, dentre as causas, eu listei 5 aí possíveis que a gente pode pensar para essa discussão. A primeira delas, certamente, é o preço de um plano de internet mensal. Então, hoje em dia, varia entre R$100 a R$150 reais você contratar um plano de internet na sua casa, e o preço, essa conta mensal a mais, é um impedimento para muitas famílias para ter internet em casa. Falta de infraestrutura significa que, às vezes, o limite não é só financeiro, mas é geográfico. A internet realmente não chega em determinados bairros. Isso a gente fala não somente para áreas rurais no Brasil, mas também para áreas urbanas. A gente tem grandes territórios nas cidades, nas periferias das cidades, nas favelas, com falta de conexão. com falta de serviço de telefonia e internet dentro dessas áreas. Isso é muita realidade do Brasil mesmo. Tanto que puxa o terceiro tópico, o monopólio das empresas de telefonia, porque o alcance dessas empresas, ele não vai para determinados territórios porque sabe que vai lucrar pouco. E ao mesmo tempo, são poucas empresas que têm a permissão de controlar a maior parte dos serviços de telefonia e internet no Brasil. E além disso, como diz no quarto tópico, a Anatel, Associação Nacional de Telecomunicações, proíbe você reproduzir um sinal de internet na sua casa, sem a devida permissão legal para fazer isso. Então isso censura, impede de novas empresas surgirem e ampliar o acesso à internet no Brasil. Um último fator que a gente não pode negar, também a gente falou no começo, é a falta de interesse ou de familiaridade do indivíduo, da família brasileira com a internet. É tão limitado a relação da família com a internet que ela acaba optando por não ter em casa. Um texto importante para vocês lerem, que eu passei na oportunidade da aula, foi o Conexão Quebrada. É um texto que está no nosso drive, no drive de atualidades lá do cursinho, e ele fala sobre as causas de uma forma mais completa. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, é uma leitura muito legal. Em seguida, pessoal, tem o texto da proposta, o enunciado da proposta, com um texto aí de 3 slides que eu vou pedir para vocês lerem, para quem for fazer a redação. É um texto que ele vai introduzir a pergunta do tema, ele vai fazer uma oposição entre as pessoas que defendem o uso das tecnologias de comunicação em educação, em escolas, e das pessoas que acham que deve ter ressalvas esse uso, né? Então depois, quando vocês forem fazer a redação, vocês por favor leem, e daí vocês vão ver a proposta ali no final do slide, dizendo: a partir do seu contexto atual, das leituras feitas, da sua própria bagagem, redige uma dissertação argumentativa em obediência à norma padrão da língua portuguesa que defenda o seu posicionamento pessoal a respeito da pergunta: as tecnologias de informação e comunicação ampliarão caminhos para a educação no Brasil? Então é isso, pessoal. Aguardo a redação de vocês, aguardo o contato se houver dúvidas, e obrigado por ouvir.